não é o primeiro fórum de turismo e não é o primeiro encontro de aves. A Prefeitura de Peruíbe realizou o primeiro fórum de turismo no dia 29, na Câmara Municipal, e também o primeiro encontro de observação de aves, que aconteceu entre os dias 1 e 3 de novembro de 2019. Acontece que ambos eventos já ocorreram em Peruíbe, nos mesmos moldes e com as mesmas intenções, porém com nomes ligeiramente diferentes. Em 2006, a cidade realizou o Fórum de Desenvolvimento Turístico, que contou com a participação do secretário de Turismo do Estado de São Paulo na época e também com o presidente do Conselho Regional de Turismo da Vertente Oceânica Sul. Já em 2008, a Prefeitura de Peruíbe realizou um encontro de observadores de aves, com grandes nomes do birdwatching daquela data. O evento aconteceu no Guaraú, na antiga pousada na Trilha da Jureia e no centro comunitário do bairro. A premiação para o concurso de fotos foi entregue na Secretaria de Cultura, onde hoje está a biblioteca fechada. Uma curiosidade deste evento é que ele é anterior ao site Wikiaves, principal referência para quem observa pássaros hoje em dia. O Wikiaves foi criado meses depois, em dezembro do mesmo ano. A Prefeitura de Peruíbe foi procurada e respondeu que não foram encontrados registros anteriores com o tema de aves. Por isso, ele foi chamado de primeiro, apesar da reportagem encontrar o material publicado no próprio site da Prefeitura em apenas 10 minutos de pesquisa. O secretário de Turismo, Rodrigo Silva, também foi informado por meio de conversa em aplicativo de celular. É preciso lembrar que o mundo não começa quando nascemos, e muita gente já fez coisas antes de nós. E saber disso não desmerece em nada o nosso trabalho atual. Não podemos ignorar a história da cidade, e muito menos os esforços de outras pessoas que também lutaram por uma Peruíbe melhor. Márcio Ribeiro para O Garoçá e Editoria Livre.